coxinha, veja se tu aguenta essa. Olha, mas não pega, olha, mas não pega. Aqui na minha roupa ele paga peça por peça. Olha, mas não pega, olha, mas não pega. É dilema e Leandro, hein? Moçadinha, não se estressa. Olha, mas não pega, olha, mas não pega. Bye.